Olá, este é o canal de podcast da Inspetoria Brasil Madre Mazzarello, a voz do pensamento. Aqui você vai ficar por dentro de tudo o que acontece nesse universo salesiano. Ensino, educação, cultura, religião, afetividade e o trabalho de nossas obras sociais. Nosso tema de hoje é Redação Enem 2019 e os nossos convidados são os professores do Instituto Teresa Valsey de Uberlândia, João Lucas França, Ana Caroline Meire e Sara Diniz, aluna da terceira série do Ensino Médio. Estamos aqui todos reunidos para discutir a redação do Enem 2019. Passo a palavra, primeiramente, a Carol, professora de redação, que tem um pouco para contar, contextualizar um pouco essa prova. Qual que é o tema? O que, que você achou da prova, do tema da prova, Carol? Assim, enquanto professora de redação, né, a gente tem a preocupação de preparar o nosso aluno para enfrentar qualquer tipo de tema. Mas para esse ano, né, especificamente 2019, até mesmo diante de tantas questões que foram abrangentes, né, no nosso cenário político, econômico e social, a proposta de redação do Enem de 2019, que se pautou no seguinte tema: democratização do acesso ao cinema no Brasil, eu acredito que, pelo menos para mim, surpreendeu não só os professores, como também grande parte dos candidatos. E essa questão da surpresa não é só em relação ao tema, mas diferente dos outros anos, principalmente pegando o gancho aí de 2018, né, se a gente voltar para o tema de 2018, que foi manipulação do controle do usuário ao acesso de dados na internet, que era um tema mais abrangente. Esse ano a gente se deparou com um tema mais específico, né? Novamente o Enem chamando a nossa atenção para ter um olhar um pouco mais social ao Brasil. Em relação à forma como esse assunto ele foi apresentado ao candidato, novamente o Enem trouxe aí, né, quatro textos motivadores, mas eu gostaria de fazer um adendo. O texto número 1 e o texto número 2 se preocuparam exclusivamente em contextualizar o que era o cinema, né, como o cinema nasce. O texto 2, ele estabeleceu a questão da definição, mas o candidato ele só começava a encontrar um norte a partir do texto 3 e texto 4. E uma coisa que me chamou a atenção, até mesmo isso aconteceu, foi depois da prova, João, é, se você entrasse no Google e procurasse a palavra democratização, era a palavra mais acessada naquele domingo. Ou seja, a minha preocupação enquanto professora era perceber que os alunos não sabiam o que era democratização. E muitos alunos estavam achando que o tema estava até redundante: democratização ao acesso. Haja vista que democratizar e estabelecer acesso são questões distintas. Na verdade, elas são distintas, mas elas se complementam. O que você acha, enquanto historiador, esse tema ele é pertinente no nosso cenário social? Pertinente demais, Carol. Acho que, como analisando o contexto histórico, na verdade, eu acho que foi um tema que surpreendeu, justamente pelo contexto político que a gente está vivendo, né? Essa questão de valorizar a cultura é algo que está sendo muito discutido. Acho que ninguém imaginava exatamente cair esse tema, justamente por ser um pouco mais específico e na questão de tocar em assuntos também um pouco delicados. Mas eu vejo o seu valor social muito importante. Porque cultura é você acessar a cultura, é você ser participante da cidadania brasileira, né? O cinema como esse agente da cultura muito importante, que tem um acesso de massas muito, muito relevante também. Então, a gente pensar nesse acesso dessa população, realmente é um assunto que merece ser discutido um pouco até mais a fundo, né? Acho que pode ter gerado um pouco de confusão aos alunos. Acesso de que forma, né? O acesso de qual classe, ou é um acesso de portabilidade, de acessibilidade, né? Eu acho que não ia muito pro lado da acessibilidade. Ia mais pro lado de você levar o cinema para quem não tem esse cinema, né? Você, Sara, como estudante, como é que foi o impacto ao ver o tema da redação? O que você achou? Eu acho que foi inesperado, igual a Carol falou. Porque quando a gente vai pesquisar temas antes do Enem, assim, poucos, né, pesquisam sobre cultura e ninguém esperava esse tema. Mas eu acho que é um tema que está muito presente na vida do jovem, porque a maioria dos jovens vão ao cinema, pelo menos, assim, e como a prova ela é feita tanto em âmbito de escola pública, tanto em âmbito de escola particular, então são visões totalmente diferentes. Então, é válido na vida do jovem, está presente na vida do jovem. Então, acaba sendo um caminho para o jovem abrir a cabeça e sair da bolha dele, principalmente nós que estamos na escola particular, porque muitas vezes as pessoas crescem numa bolha e acabam não vendo essa desigualdade. E a desigualdade social é um assunto que deve sim ser discutido, porque cada vez mais aumenta. E trazer isso, principalmente por meio da cultura, e mostrar a importância dela e também a importância dela e as consequências da desigualdade social nela. É, o que a Sara acabou de colocar, ela fez uma pontuação assim, muito pertinente, e nós, enquanto professores, eu acredito que a gente precisa validar muito, né, esse tipo de contexto, porque quando a gente fala de acesso, vamos pegar nesse sentido, ao cinema, é claro que o Enem trouxe isso de uma forma mais específica, mas ele também quis colocar o aluno para pensar no sentido de que você está diante a uma reprodução cinematográfica, é você está diante não só de um contexto de representação, porque o cinema hoje ele dialoga com inúmeras questões sociais, inúmeros temas, mas é também para que o aluno ele consiga perceber a versatilidade dessa arte, né? No sentido de que, a partir do cinema, o que o aluno hoje ele pode ganhar enquanto conhecimento, né? Até mesmo pensando um pouco na estrutura da prova do Enem, o Enem ele cobra uma coisa muito pontual hoje numa prova de redação, que é a questão de repertório. Quantos alunos não pensaram sobre o que abordar enquanto repertório? Já que era uma questão cultural, já que estava voltada ao cinema, o que poderia ser abordado? Será que eu não poderia trazer, por exemplo, é de conhecimento de todos os alunos, filmes que poderiam discorrer sobre filmes? Será que o aluno ele tem uma condição básica de pensar sobre o nascimento do cinema, a questão da funcionalidade no cinema, o contexto histórico que ele nasce, com qual função, com qual finalidade, até mesmo para buscar essa questão da importância? Porque se eu estou democratizando o acesso ao cinema, é porque eu quero deixar claro que esse direito à cultura que está previsto na nossa Constituição, não só como forma de lazer, mas como uma forma do indivíduo construir o seu conhecimento, é necessário. Então, peraí, de que tipo de aparato, né, intelectivo o aluno ele se pautou para poder discorrer sobre o assunto? Sarinha, o que você me fala agora? Eu acho que essa questão de repertório incluindo ao cinema, aí já também afeta até o tema, democratização ao cinema. Porque quem não tem acesso a esse cinema, talvez tenha dificuldade em achar esse repertório. Uhum. Porque se a pessoa não tem acesso à arte, à cultura, ao cinema, como que ela vai falar sobre isso se ela nem sabe do que ela está falando? Então, isso acaba afetando também na participação do estudante no Enem, por causa dessa desigualdade. É isso que a Sara acabou colocando, é muito válido, porque quando ele usa o termo, né, democratização, e até mesmo se a gente for olhar os textos motivadores novamente, né, se pautando do texto 3 e do texto 4, ele deixa muito claro que ele está falando da democratização enquanto espaço físico. Então, eu tenho que olhar principalmente a condição social desse indivíduo que está adentrando as salas de cinema. E, querendo ou não, hoje uma das maiores dificuldades é os locais em que esses cinemas estão, que nós estamos falando de grandes centros urbanos e determinadas cidades. Hoje, se a gente vai pensar em cultura, nós estamos falando de qual eixo? Rio, São Paulo, Belo Horizonte, são onde existe essa concentração cultural. Mas a grande questão é, diante do valor de bilheteria, será que essa população que está aí à margem, que não tem condições sociais, financeiras, para alcançar esse conhecimento, esse acesso à cultura, ao cinema, será que o Estado ele está realmente ofertando todos os direitos básicos desse indivíduo? Acredito que não, né, João? O que você acha? Carol, você falou perfeitamente tudo que eu estou pensando também. Por quê? Falar de democratização, falar de acesso e pensar no repertório, pegando esses dois temas, é também falar da história do cinema. Então, se a gente está falando de um repertório que é difícil, está falando também de uma questão que talvez o tema seja, entre aspas, elitista, porque exclui, né? Não é democrático, porque não tem essa representação dentro da sociedade. A gente pega, pode usar como repertório a própria história do cinema, que surge como o quê? Como um espaço elitista. Então tem uma luta de classes que acontece nesse cinema. como exemplo de referência, a gente poderia até citar o filme A Invenção de Hugo Cabret, do Martin Scorsese, que é a história do menininho lá no início do século XX, querendo acessar esse cinema, querendo conhecer toda a magia do cinema, e às vezes sendo barrado, né, pela sua condição social também. Então, pensar nesse tema é também pensar nessa história do cinema que surge antidemocrático, que não é democrático. O cinema surge, cresce nessa perspectiva voltada para a elite. E é interessante a gente pensar que democratização não é realmente só ir ao cinema e assistir ao filme. É o que está na tela, o que a gente está assistindo na tela. E o cinema exclui. O cinema é excludente, pelo menos foi durante o século XX inteiro. Ainda bem que a gente está conseguindo mudar um pouco nessa situação, né? Que é o tema da representação. Hoje em dia a gente tem diversos filmes de super-herói, por exemplo, que colocam a figura do africano-americano, do negro, de forma positiva. A questão da mulher, também a representação da mulher, vem de forma positiva, colocando eles como protagonistas de sua própria história. Mas nem sempre foi isso, né? O cinema, mais uma vez enfatizo, é excludente. Para vocês terem noção, talvez fugiria um pouco do tema da redação, mas já que a gente está falando disso, acho que vale a pena a gente falar um pouco. Se tem uma exclusão de classe quando surge o cinema, a gente vê no cinema hollywoodiano, que é esse cinema que a gente consome cotidianamente, né, uma exclusão principalmente racial. E é muito difícil a gente romper com essa falta de democracia nesse cinema até nos dias atuais. Por quê? Porque os principais três marcos desse cinema hollywoodiano surgem em narrativas que são racistas. Por exemplo, dou os três exemplos aqui para vocês. O filme de 1915, voltando a 1915, O Nascimento de uma Nação, que é o filme do Griffith. É um filme que a bilheteria foi estrondosa e que teve uma crítica muito positiva também. Ele só tem um probleminha. Ele é uma ode à Ku Klux Klan. Então, as representações dele são todas voltadas para colocar o negro como sendo aquele que vai gerar as mazelas sociais dos Estados Unidos, colocar o negro como estuprador, como o assassino. E qual que é a importância desse filme? É o filme que leva a técnica cinematográfica a outro patamar. A gente tem a invenção do close nesse sentido. Ele ganha notoriedade. Primeiro marco do cinema. Segundo marco do cinema, quando o cinema deixa de ser mudo, começa a ser falado. E é o filme que a gente encontra um dos primeiros, o filme do Al Johnson, que é o cantor de jazz, que a gente vai pegar uma representação o quê? Do blackface, que é essa quando um branco se veste de negro, né? Pinta sua cara e tem toda uma questão de estereótipos ali dessa representação. Terceiro marco, um filme que todo mundo pelo menos já ouviu falar, E o Vento Levou, que é um filme que pega um saudosismo do período da escravidão, da guerra civil norte-americana, que você fala, nossa, o que está acontecendo? Que imagens... Quão racistas são essas imagens? E a gente consome isso ao longo do tempo, e a gente vai consumindo isso. O ponto é, falar de democratização do cinema não é só falar sobre ir ao cinema, mas sobre o que a gente está vendo. Ainda bem que a gente anda rompendo com essas barreiras. E a importância de romper com essas barreiras é o que um historiador da cultura fala, que é o Roger Chartier, que fala que as lutas de representação são tão importantes quanto as lutas econômicas, essas lutas que também são lutas sociais, ou mais importantes quanto essas lutas econômicas. Então é muito importante a gente ter essa democratização também no que filme que a gente está vendo, não só no acesso só a ir ao cinema. João, isso que você colocou é muito pontual, né? Se a gente, ainda bem, né, que o cinema ele foi rompendo, né? Não só rompendo, mas desconstruindo esses estereótipos, né? Hoje você tem uma possibilidade aí de você ter inúmeras representações, inúmeras abordagens temáticas. Então, quer dizer, esse conceito de, vamos dizer assim, de liberdade, de você ter uma certa amplitude para poder desconstruir esses estereótipos, é importante. Mas pensando nesse conceito, não só nesse conceito, mas até o próprio termo que a prova usou nessa questão de democratização, e querendo ou não, né, eu imagino que muitos alunos se perguntaram de quem seria uma responsabilidade, porque, de novo, a prova do Enem, ao final do texto motivador, o aluno ele precisa fazer o quê? Uma proposta de intervenção. E ao intervir, haja vista que a cultura, o acesso à cultura, ela é uma garantia estatal, o Estado ele tem que tomar a frente, muitos alunos se perguntaram quem vai fazer isso, né? E muitos alunos ali, de novo, se viram perdidos em saber que agente trazer. Né? Nós não temos aí um Ministério da Cultura, né? Então, peraí, se eu estou falando de democratização do acesso ao cinema, como que o Estado ele não tem uma parceria, ele não tem uma instituição atuante para estabelecer esse tipo de democratização? É, com certeza. Se você está falando de acesso ao cinema, como é que você vai ter acesso ao cinema se a própria, o topo onde deveria vir esse incentivo à democratização ao cinema não tem, né? A gente está passando por um momento conturbado de rever qual é a importância da cultura e a importância desse cinema. Então, se não tem um incentivo prévio de quem deveria dar esse incentivo, como é que a gente vai falar, chegar numa solução, numa medida nessa redação para chegar de formas efetivas, como é que a gente vai levar esse cinema a uma população que não tem esse acesso? Realmente fica a dúvidas aí. Se a gente for falar de alternativas paralelas, né, a essa questão governamental, eu tenho o relato de cineclubes espalhados pelas cidades, no âmbito municipal, que podem ser alternativas a um descaso, talvez, de um alto escalão do governo, né? Então, a gente pode pensar no cineclube que tem na própria Universidade Federal de Uberlândia. Se a gente está pensando no contexto municipal, os cineclubes que estão espalhados pelas praças, talvez é pensar nesse cinema que foge do shopping, verdade, que volta para as ruas. Você falou do cineclube, eu não consigo, assim, na hora eu lembrei, né? Nós, assim, não é uma realidade nossa aqui, mas quando você vai para cidades mais interioranas, você tem os cinemas itinerantes, que é você literalmente colocar uma tela em praça pública e chamar a população a participar, a ter acesso, a dar visibilidade, né? E Sarinha, aproveitando a sua presença aqui enquanto aluna, o que você colocou na sua proposta de intervenção? Foi exatamente isso. Foi exatamente trazer esse cinema mais para as praças e mais fazer uma coisa ligada mais ao município. Porque eu acho que se cada município fazer a sua parte, cada um tem acesso a isso. Não, talvez não o acesso ao cinema quanto estrutura, mas o município fazer dar essa devida importância à cultura e trazer esses eventos culturais para as praças, para alguns grupos, para essa população ter acesso ao cinema. Eu trouxe justamente isso. E talvez, em âmbito federal, ter mais uma organização de urbanização, porque todas as cidades têm direito a lazer e isso é uma questão de urbanização. Então, o governo ele tem que ter essa organização mesmo e essa visão de que, em democracia, todos têm direitos iguais. Então, todos devem ter acessos iguais. Então, essa organização, tanto no meio da cultura quanto de estrutura mesmo, deve ser feita pelo governo federal. O primeiro ponto que a gente vê é onde está localizado o cinema. Então, no Center Shopping, no Shopping Centers, na verdade, né? Que é um espaço privado e que, de certa forma, também é elitizado. Total. Não é todo mundo que sente nem a vontade de entrar no Shopping Center. E os cinemas estão lá. Então, a gente tem que, talvez, ter uma retomada do que era o cinema antes, de estar nesses espaços públicos, na rua, no cinema, que incentivar, talvez, os donos de cinema saírem do shopping e irem para as ruas também. É porque a gente também pode deixar de não mencionar essa questão da indústria cultural, a partir do momento que ela estabelece ali a taxação de bilheterias, como isso é feito, porque até que ponto, por exemplo, você, aquele valor, ele é legítimo para aquela entrada, porque, por exemplo, você, tudo bem, hoje você tem situações alternativas, a meia entrada, por exemplo, mas peraí, se a gente tem acesso à cultura, isso é um direito garantido, não precisaria ter uma meia entrada para poder acessar essa cultura, acessar ao espaço físico do cinema e O grande problema disso tudo é que ao longo dos anos também o cinema continua, claro, sendo arte, mas vai para um lado muito mais comercial, tanto das grandes produtoras quanto da gente que está consumindo esse cinema também, né? Vai lá, quer gastar bilheteria, quer incentivar o filme, vai lá, compra pipoca e tudo isso realmente é muito caro e, de certa forma, não é democrático, né? Então, realmente fica difícil a gente pensar também nessa democratização quando o cinema não é voltado para uma arte, para entreter, para servir de lazer, para servir de questões políticas também, mas volta-se totalmente para o capitalismo, para realmente uma indústria cultural. Isso é problemático mesmo. Eu acho que a gente teve um bate-papo legal aqui, falando de algumas questões importantes. A Sara contribuiu com sua visão do como que ela percebeu a prova, o que que ela escreveu também na sua redação. A Carol com as propostas de interpretar mesmo o tema, né? Ver todas as possibilidades. Aqui dando uma questão também para o lado mais histórico. Eu acho que valeu demais esse papo. A gente continua conversando sobre outros temas aí também, né? Muito obrigada por essa oportunidade, porque eu acho que é necessário tanto não falar só da prova, mas do âmbito que ela pode trazer na vida do jovem, porque o Enem, ele avalia a educação do ensino médio em todo o país. Então, tudo que está no Enem está na vida do jovem. E eu acho que esse tema, mesmo inesperado, está presente na vida e era necessário falar por causa tanto da desigualdade, mas quanto da importância da cultura como formação do indivíduo e como até sistema educacional, porque vários filmes são educacionais e todos devem ter direito a isso. Concordo demais com a Sara, e essa questão da gente avaliar não só a prova, mas todo o cenário, né? Acho que a prova como um todo, ela trabalhou ali inúmeras temáticas, né? Falar sobre o acesso ao cinema foi apenas mais uma para pleitear a redação, mas o aluno ele precisa realmente ter essa visão daquilo que faz parte da vida do jovem. O Enem hoje ele tem um olhar muito mais pontual no sentido de avaliar essa vida acadêmica e o conhecimento de mundo, e o jovem tem que estar preparado novamente. Como eu disse na minha abertura, o jovem hoje ele precisa discorrer sobre qualquer assunto. Então, discorrer sobre o assunto é você buscar informação, é você buscar conhecimento. Ou seja, precisamos ter acesso não só ao cinema, mas também à cultura brasileira. O nosso podcast termina por aqui. Agradecemos a participação e convidamos a todos para o próximo programa. Inspetoria Brasil, Madre Mazzarello, unindo esforços em busca do crescimento.